Foi há tantos anos, foi há 2000 anos que vi no amor, meu Cristo, que me mostraste o amor imprevisto, que me falaste na pele e no corpo a sorrir. Meus olhos fechados, mudos, espantados, te ouviram como se apagasses a luz do dia ou a luta de classes. Meus olhos verdes, ceguinhos de todo, para te servir. Mariazinha fui, em Marte me tornei. Vou daquilo que fui, para aquilo que serei. Filhos e cadilhos, panelas e fundilhos, meteste as minhas mãos à obra e encontraste argumentos de sobra para evitar que o meu corpo pensasse na vida. Meus olhos fechados, mudos e cansados, não viam se verso ou se prosa. O meu suor era o teu mar de rosas. Meus olhos verdes, janelas de vida, fechados por ti. Mariazinha fui, em Marte me tornei. Vou daquilo que fui, para aquilo que serei. Pegas-me na mão e falas do patrão que te paga um salário de fome, do teu patrão que te rouba o que come. Falas contigo sozinho para desabafar. Meus olhos parados, mudos e cansados, não podem ouvir o que dizes e fico à espera que me socializes. Meus olhos verdes, boneca privada do teu bem-estar. Mariazinha fui, em Marte me tornei. Vou daquilo que fui, para aquilo que serei. Sou tua criada boa, dedicada, na praça, na casa e na cama. Tu só me vês quando vestes pijama, mas não me ouves se digo que quero existir. Meus olhos cansados ficam acordados de noite, chorando esta sorte de ser escrava para a vida e para a morte. Meus olhos verdes, vermelhos de raiva, para te servir. Mariazinha fui, em Marte me tornei. Vou daquilo que fui, para aquilo que serei. A tua vontade, justiça e igualdade, não chega aqui dentro de casa. Eu só te sirvo para a maré vaza, mas eu já sinto a minha maré cheia a subir. Meus olhos cansados abrem-se espantados para a vida de que me falavas, para combater contra os donos de escravas. Meus olhos verdes que te vão falar e que tu vais ouvir. Me tornei. Sei aquilo que fui e que jamais.